Paz do Senhor. Você vai concordar comigo nesta. Eu não gosto de xeretas e sei que Jesus também não gostava. E Jesus não gostava dos xeretas porque ele cumpria o que estava escrito nos provérbios. Existem vários tipos de xeretismo, mas o pior deles era aquele que Jesus enfrentava. Diz lá no livro de Provérbios 26:17 que as pessoas xeretas que passam e se metem numa questão alheia são iguais àquelas pessoas xeretas que vão e pegam um cão pela orelha. Você já viu o resultado qual é? Acaba sendo mordido. Jesus respondia ao xereta como se fosse uma mordida. Ele aprendia a lição. Cuidado com o xeretismo. E se tiver alguma pessoa xeretando a sua vida e não é negócio dele, avise. Ele vai aprender a lição. Dê uma mordida nele. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã. Thank you.